Charlie. Alpha Yankee Charlie, só um instantinho. Alpha Yankee Charlie, só um instantinho. Web 5808, pronto cópia. Para o táxi, o POB 166, autonomia 4 horas e 20, alternativa Galeão. Autorizado até o ponto de espera, Juliette Alpha, o ajuste 1013, chama pronto no ponto de espera, OTAN 360. Ok, táxi de Apache, Juliette Alpha, ponto de espera da 1-0, Zena Torre, nas suas contas, chama pronto, OTAN 360. O azul que chamou para reboque, confirme. Ok, Charlie, solicita autorização de reboque do pátio 3 até a posição do pátio principal, infraero coeficiente. Aguarde o Webjet que está empurrando aí já no pátio 3. Após o Web iniciar o reboque aí, quando estiver na saída do pátio 3, pode iniciar o azul. Entendi. Chamou o Web 508? Afirmativo. Autorizado 340 Goiânia, via falta conforme o plano. Decolando da 17, corrijo, da 10, direita, sai na Gole, transição ao Fito, controle 1 no 935 e aciona 5104. Após o Fito, confirmando, segue conforme o plano. Controle 340 para Goiânia, decolando da 10, curva direita, Gole ao Fito. Após o Fito, conforme a rota do plano, 1935, controle, o transponder 5104, Web 508. 508, chame para o acionamento e pushback. Chamaremos Web 508. Juliette 90, pronto para ingressar no pátio. Agora autorizado o ingresso, confirmando a posição 5 do Web. Afirmativo. Tô ciente. Fox Lima está livre, 170 com 8 nós. É 5898, chame Recife, frequência 2818. 288, obrigado, bom dia. Bom dia. Saudação 3201. 3201 para Confins. Pronto para cópia? Consiga. Autorizado 360 Confins. Decolagem 10, direita da El Leda, após Leda, bridge. Após bridge, conforme a rota do plano, pesulou no 6. Controle 1 no 935 e aciona 5110. Conforme nível 360 no 0, direita da El Leda, bridge. Pesulou 1 no 6, 1935, 51 no 0, 3201. 3201, chame pronto, pushback em acionamento. Informa pronto, 3201. Fox Lima, os 23, 1935. Fox Lima. Controle, muito bom dia, de Papatango, Whisky Foxtrot Lima. Whisky Foxtrot Lima, sube e mantém o nível 100, sair da Gole. Lima! Livre 180 graus com 8 nós. Livre de decolagem da pista 90 até 360. Objeto 5717, chame Recife, frequência 1288. Recife 1288, frequência 5717. 1935 aos 26, bom voo. Ok, confere, 1935 está 360. Controle Salvador, bom dia, está 360. 3601, no contato radar, suba para nível 360, oi Daniel. Ok, de dar presente direto da El, subindo 360, tá? 360. O reboque mantém a saída do pátio 3, aguarda para ingresso pátio 1. Positivo, 7. Salvador Juliette, tá vendo? Finalizando o reboque. Obrigado, um bom dia. Bom dia. Webjet, tá passando isso que Fox Trot Lima, cheque seu modo Charlie, não tem um retorno. Vamos checar. Me está recebendo agora 2.510. Afirmativo, 2.500. Lima. Salvador, bom dia, Bono 7 no 5, dentro da informação, hotel. 7 no 5, identifique, desça para 2.000 pés, chegada Bonf, ajuste no 0 no 3, reporte localizador. Desça para 2.000, ajuste no 0 no 3, reportando localizador, Bono 7 no 5. Romeu Golf Vitor, bom dia, para Lençóis, aguarde o copo. Zulu número 2. Golf Vitor autorizado, Lençóis, uma centena, decola da 17, esquerda, Momo Albo direto, 1-1-9-3-5 e aciona 5076. Recife na guarda. Whisky, quilo Zulu, cópia. 90 Aracaju autorizado, Golfo 677, decola 17 esquerda, sai na Conde. 11935 e aciona 0162. Fox Hotel Lima, informe estimado de pouso em Conquista. 0820. Copiado. Salvador, bom dia. Boa noite, 04, expansão hotel. Boa noite, 04, aciona identificação, chegada Bonf, desça até o nível 0420. Até o 40 na Bonf. Controle, Whisky, Fox Lima. Prossiga. Na presente, pela promulgação de regras, para seguir 065. Ok, seu plano modificado aos 33, prossiga em condições visuais, acessão 065, ano direto Conquista, reporte 65 milhas fora. Fox Trot Lima. Fox Trot Lima. Sou 3601, no chame Recife, frequência 288. Chamaral Centro Recife, então 3601, bom dia. Bom dia. Para táxi web 5808, com 4 horas e 55, alterna com fins 97 a borda. 5808, autorizado até o ponto de espera, 1013 é o ajuste. Autorizado até o ponto de espera, 1-0 na 3508. O azul pode seguir no reboque aí após o L. Gente. Jet 1-0, pronto, web Jet 5808. Autorizada, linha decolar 5808, 180 com a vez. Ali decolar 1-0, web Jet 5808. Azul, bom dia, boa noite, não sei se foi Marcos Mendel. Controle, bom dia, voo no 897. 897, bom dia, aciona identificação, chegada a bom, fidência até o nível 050. 050 na bom, no 897. Portão 3201 no portão 9, pushback acionamento. Autorizado no portão 9, chame táxi. Autorizado, informa o táxi, portão 3201. Golf Sierra para Ilhéus, aguarde só um instante, copo. Decolado aos 39, 1935, bom. 1935, obrigado. Bom dia, F5808, decolado, cruza 2000 na Gole. 508, contato radar, tudo mantém o nível 340, sai da Gole. 340, Gole, se possível, direto Gole. Autorizado, Gole. Autorizado, Gole. Ano 705, autorizado, final LS, reporte localizador. Reportar o localizador, vamos fechar. Voo no 804, desça para 2000 pés, ajuste no 0 ou no 3, é o número 2 na aproximação. Reporte estabilizado no localizador. Sim, estabilizado, vai até o 2000 direto, chamar estabilizado. Gol 897, desça via, chegada a Bonfim para 2 mil pés. Número 3 na aproximação, ajuste 1013. Desce via para 2 mil pés, gol 897. Charlie Fox Termino, obrigado, bom dia. LS, gol no 7 no 100. Cruzado, Golfo Serra, chame a linha de pronto. Salvador, bom dia, gol no 7 no 100. Gol no 7 no 5, bom dia, pista livre, vento no 70 graus, com 8 nós, autorizado pouso. Livre pouso na 190, gol no 7. Rodando 3201 com 121 na bordo, Campinas, 3 horas e 7, táxi. Campinas 3 e 7, 121, autorizado Juliette Alfa, no ponto de espera chama pronto, 1013. A Juliette Alfa, dan 3201. 2 Salvador, bom dia, dan 3171, informação é ao hotel para Guarulhos. 3171, na guarda de cópia. Boa noite, 04, está autorizado o sinal LS, reporte no localizador estabilizado, reduza para a velocidade de aproximação. Está reduzido, vai ficar mais. O Tango Whisky Fox Trot Lima está a 58 milhas sudoeste de Salvador, mantém 50 visuais na 065. Para informação em alerta, Recife, frequência 1288. Caso negativo, chame 1133-25. Whisky Fox Trot Lima. Você, após passagem do tráfego na curta final 1-0, está livre, observando a estreia turbulente. É 1-7-0 graus com 6-12. Duas milhas para externa, autorizado sinal LS, torre 1-8-6-12. 8-6-12, obrigado. Hotel de Salvador, muito bom dia, Gol no 607, informação, hotel. Bom dia, Gol no 607, acione a identificação, desça via, chegada a Bonfim para 2 mil pés, o ajuste no 013, reporte localizador, número 3 na aproximação. Ciente, é número 3, via Bonfim até 2 mil pés, reporte localizador, 607. No 5 aos 4, 5, libera a direita, Alfa e Juliette, portão 4. Alfa e Juliette, portão 4, vou na 7. Sorriso, Salvador, bom dia, é o Gol no 804. Está na final da 10, baixou e travou. Afirmativo, aguarde pista livre no 804. Pode dar. Vitor, chama ingresso no 7. MJ 5808, chame Recife, frequência 128, décima 8. 288, obrigado, bom dia, bom trabalho, 5808. Obrigado, bom. Obrigado. 804, autorizado pouso no 80 graus, com 8 nós. Ele pouso no 804, na 10. Romeu, Golf, Vitor, livre, táxi, chama ingresso no 7, 1013, o ajuste. Controle de bom dia, o Oscar Golf Serra decolou do momento, acionado 0261. Oscar Golf Serra, submantém 080, vou ir na praia de coral, Golf Serra. Serra para 80 na coral. Chama aliado e pronto, Golf Vitor. Tan 3201 na Lima tem. A Lima tem 3201. Gol no 804 aos 48, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, gol no 804. Lu. 7 autorizado no final LS, chame a torre, eu não oito decimal mesmo. 6868. O meu Golf Vitor está autorizado a colada 35170 com 10. 3201 está livre, 170 com 10. Livre decolagem, 3209.